Ficheiro 50, página 406. As sobrancelhas de Dougal deram um salto para mim e depois uniram-se. O seu olhar frio tremeluziu sobre mim. De repente, surgiu uma nova especulação na sua apreciação do caso. Meu Deus, você tem o sangue frio do próprio diabo. Foi um assalto? Perguntou suavemente. Contra a minha vontade, pude sentir a raiva subir ao meu rosto. Não, disse eu entre dentes cerrados. Ah! Ele recostou-se nas almofadas do coche, ainda a olhar para mim. Mas magoaram-na, não é verdade? Desviei o olhar, fitando a rua que passava, mas pude sentir os seus olhos que espreitavam pela gola do meu vestido, descendo pela curva dos meus quadris. Eu não. Respondi, mas a minha amiga? Compreendo. Ficou em silêncio por um instante. Depois disse pensativamente: Já ouviu falar em Le Disciple? Virei-me bruscamente para ele, que se reclinou no canto como um gato, encolhendo-se, observando-me com os olhos semicerrados contra o sol. Não? Quem são? Perguntei. Ele encolheu os ombros e endireitou-se. Olhando além de mim para os edifícios do Quai des Orfèvres que se aproximavam, pairando cinzentos e sombrios acima do brilho do Sena. Uma espécie de sociedade. Rapazes de família com interesse em coisas doentias, digamos assim. Compreendo, disse eu. E o que é que sabe exatamente sobre Le Disciple? Só o que ouvi dizer numa taberna na Cité, disse ele. Que a sociedade exige muito dos seus membros e o preço da iniciação é alto para alguns padrões. E qual seria? Desafiei-o com um olhar. Ele sorriu um pouco sombriamente antes de responder. A virgindade de uma moça, por exemplo. Os mamilos de uma mulher casada. Lançou um rápido olhar ao meu peito. A sua amiga é virgem, não é verdade? Ou era? Senti ondas de frio e de calor alternadamente pelo meu corpo. Limpei o rosto com o lenço e enfiei-o no bolso do meu manto. Tive de tentar duas vezes, pois a minha mão tremia. Era. O que mais ouviu? Sabe quem é que está envolvido com Le Disciple? Dougal abanou a cabeça. Havia alguns fios prateados nos cabelos castanho-avermelhados das têmporas, refletindo a luz da tarde. Só boatos. O Visconde de Buscat, o filho mais novo do Charmis, talvez, o Conde Saint-Germain. Ei, sente-se mal, menina? Inclinou-se para a frente, parecendo consternado, olhando-me atentamente. Estou bem, disse eu, respirando profundamente pelo nariz. Perfeitamente bem. Tirei o lenço do bolso para enxugar o suor frio da testa. Não queremos causar-lhes mal algum, madame. A voz irónica ecoou no fundo da minha mente. O homem de camisa verde era moreno, de altura mediana, esbelto, de ombros estreitos. Se essa descrição servia para Jonathan Randall, também servia para o Conde Saint-Germain. Mas eu não teria reconhecido a sua voz? Seria possível um homem normal sentar-se à minha frente ao jantar, comendo mousse de salmão e conversando educadamente? Pouco menos de 2 horas após o incidente na Rue du Faubourg Saint-Honoré? Pensando bem, no entanto, por que não? Eu mesma fizera isso, afinal. E eu não tinha qualquer razão em particular para supor que o conde fosse um homem normal, pelos meus padrões, se os boatos fossem verdadeiros. O coche parava e não havia mais tempo para contemplações. Estaria eu a ponto de assegurar que o homem responsável pelo estupro de Mary ficasse em liberdade, enquanto também assegurava a proteção do inimigo mais odiado de Jamie? Respirei fundo com estremecimento. Não tenho muita escolha, pensei. A vida estava acima de tudo. A justiça teria simplesmente que esperar a sua vez. O cocheiro descera e estendia a mão para a maçaneta. Mordi o lábio e olhei para Dougal Mackenzie. Ele enfrentou o meu olhar com uma ligeira contração dos ombros. O que queria o dele? Você confirmará a minha história? Perguntei bruscamente. Ele ergueu os olhos para a imponente estrutura do Quai des Orfèvres. A brilhante luz da tarde resplandecia atrás da porta aberta. Tem certeza? Perguntou. Tenho. A minha boca estava seca. Ele deslizou do assento e estendeu a mão para mim. Então vamos rezar para nós próprios não acabarmos numa cela. Uma hora depois, saímos para a rua vazia do Commissariat de Police. Eu enviara o Coche para casa, com receio de que alguém que nos conhecesse pudesse vê-lo parado do lado de fora do Quai des Orfèvres. Dougal ofereceu-me o braço que eu tomei por necessidade. O terreno ali era lamacento e as pedras da calçada tornavam um risco andar de chinelas de salto alto. Le disciple, disse eu conforme caminhávamos devagar ao longo das margens do Sena, em direção às torres de Notre-Dame. Acha mesmo que o Conde Saint-Germain pode ter sido um dos homens que nos atacou na Rue du Faubourg Saint-Honoré? Eu começava a tremer em reação aos acontecimentos, mas também do cansaço e da fome. Não comera nada desde o pequeno almoço e a falta já se fazia sentir. Apenas o sangue frio me mantivera em pé durante a conversa com a polícia. Agora a necessidade de pensar estava a passar e com ela a capacidade de o fazer. O braço de Dougal era rígido sob a minha mão, mas eu não podia erguer os olhos para ele. Precisava de concentrar toda a minha atenção nos pés para não escorregar. Entráramos na Rue Élise. E a calçada estava brilhante, molhada e empurcalhada de toda a espécie de imundície. Um carregador que arrastava um caixote parou à nossa frente para limpar a garganta e escarrar ruidosamente na rua aos meus pés. O catarro esverdeado colou-se na curva de uma pedra, deslizando finalmente para flutuar com indolência sobre a superfície de uma pequena poça de lama que se formara no buraco. Onde faltava uma pedra da calçada. Dougal olhava para baixo e para cima da rua, à procura de uma carruagem, a testa enrugada, imerso nos seus pensamentos. Não sei dizer. Já ouvi coisas piores a respeito desse homem, mas não tive a honra de o conhecer. Olhou para mim. Você saiu-se bem até agora, disse ele. Jack Randall será trazido para a Bastilha em menos de uma hora. Mas terão de o soltar mais cedo ou mais tarde. E eu não apostaria na possibilidade de a raiva do Jamie esfriar nesse meio tempo. Quer que eu fale com ele? Que o convença a não fazer nenhum disparate? Não, pelo amor de Deus, não se meta nisto. Ouviu-se o trovejar das rodas de uma carruagem nas pedras da calçada. Mas a minha voz elevou-se o suficiente para fazer as sobrancelhas de Dougal erguerem-se de surpresa. Está bem, então, disse obedientemente. Vou deixar a seu cargo a tarefa de o convencer. É teimoso como uma pedra, mas suponho que você terá os seus métodos, não é verdade? Disse-o com um olhar de esguelha e um sorriso afetado e intencional. Cá me arranjo. E teria de ser assim. Porque tudo o que eu dissera a Dougal era verdadeiro. Tudo verdadeiro. E, no entanto, tão distante da verdade. Porque eu mandaria a causa de Carlos Stuart e do seu pai para o inferno com todo o prazer. Sacrificaria qualquer esperança de impedir o seu mergulho naquela louca empreitada. Inclusive, arriscaria a possibilidade de prisão de Jamie pela cura da brecha que a ressurreição de Randall abrira na mente de Jamie. Ajudá-lo-ia a matar Randall e sentiria apenas alegria em fazê-lo. Exceto por um único fator, a única consideração suficientemente forte para sobrepujar o orgulho de Jamie, ultrapassar a importância do seu senso de masculinidade, a importância da paz ameaçada da sua alma. Frank, essa era a única ideia que me dera forças para atravessar o dia. Que me sustentara até muito depois de ter ultrapassado o ponto de colapso. Durante meses achei que Randall estivesse morto e sem filhos, e temi pela vida de Frank. Mas durante esses mesmos meses, senti-me confortada pela presença da aliança lisa de ouro no dedo anular da minha mão esquerda, sendo a gêmea da aliança de prata de Jamie na minha mão direita. Ela era um talismã nas horas sombrias da noite, quando as dúvidas sobrevinham nos calcanhares dos sonhos. Se ainda usava a sua aliança, então o homem que me dera iria viver. Repetira isso a mim mesma milhares de vezes. Não importava que eu não soubesse como um homem morto, sem descendentes, poderia gerar uma linha de descendência que levava a Frank. A aliança estava lá. E Frank viveria. Agora eu sabia porque é que a aliança ainda brilhava na minha mão. O metal frio, como o meu próprio dedo enregelado. Randall estava vivo. Ainda se podia casar. Ainda podia gerar o filho que transmitiria a vida até Frank. A menos que Jamie o matasse primeiro. Eu tomara todas as medidas possíveis até ao momento. Mas o facto com que me deparava no corredor da casa do Duque permanecia. O preço da vida de Frank era a alma de Jamie, e como poderia eu escolher entre elas? Um fiacre, uma espécie de táxi puxado a cavalo que vinha na nossa direção, ignorando o chamado de Dougal, passou por nós a toda a brida sem parar, as rodas girando tão perto de nós a ponto de respingar lama nas meias de seda de Dougal e na barra do meu vestido. Renunciando a uma saraivada de explosivo gaélico, Dougal brandiu o punho cerrado na direção do coche que se afastava. Bem, e agora? Perguntou retoricamente. A bolha de cuspo com catarro flutuava na poça aos meus pés, refletindo uma luz cinzenta. Senti a viscosidade fria da secreção na minha língua. Estendi a mão e agarrei no braço de Dougal, rígido e liso como um galho de plátano. Rígido, mas parecia oscilar como numa vertigem, lançando-me acima da água imunda, a cheirar a peixe, fria e brilhante que nos cercava. Pontos negros flutuaram diante dos meus olhos. Agora, disse eu, vou vomitar. Já era quase noite quando retornei à Rue Tremoulin. Os meus joelhos tremiam e era com esforço que punha um pé adiante do outro nas escadas. Dirigi-me diretamente para o quarto para tirar o meu manto, imaginando se Jamie já teria voltado. Já voltara. Parei, petrificada na soleira da porta, inspecionando o quarto. A minha caixa de remédios estava aberta sobre a mesa. A tesoura que eu usava para cortar ligaduras jazia semiaberta sobre o toucador. Era um objeto sofisticado que me fora dado por um fabricante de facas que às vezes trabalhava no Hôpital des Anges. Os cabos eram dourados, trabalhados na forma de cabeças de cegonhas, com os longos bicos formando as lâminas de prata da tesoura. Ela brilhava sob os raios do sol poente, através de uma nuvem de fios de seda vermelho-dourado. Dei vários passos em direção ao toucador e os fios sedosos, brilhantes, ergueram-se com o deslocamento de ar causado pelos meus movimentos e deslizaram pelo tampo do móvel. Santa Mãe de Deus! Exclamei, num fôlego só. Ele estivera ali, sem dúvida, e agora já se fora, assim como a sua espada. Os cabelos permaneciam em mechas espessas brilhantes, onde haviam caído, espalhando a desordem sobre o toucador, o banquinho e o chão. Peguei num cacho tosquiado de cima do toucador e fiquei a segurá-lo, sentindo os cabelos do tufo macio e sedoso separarem-se entre os meus dedos, como os fios de seda para bordar. Senti um pânico frio que começou em algum lugar entre as minhas omoplatas e desceu pela espinha dorsal. Lembrei-me de Jamie sentado na fonte, atrás da casa dos Rohan, contando-me como fora o seu primeiro duelo em Paris. A tira de couro que me prendia aos cabelos soltou-se e o vento lançou-os sobre o meu rosto, de modo que eu mal conseguia ver o que fazia. Não quis correr esse risco outra vez. Vendo a prova que ele deixara para trás, sentindo o tufo de cabelos na minha mão, macio e ainda cheio de vida, eu podia imaginar a fria deliberação com que ele fizera aquilo, o corte das lâminas de metal contra o seu crânio, conforme ele eliminava tudo o que pudesse obscurecer-lhe a visão. Nada se iria interpor entre ele e o assassinato de Jonathan Randall. Nada, exceto eu. Ainda segurando o tufo de cabelos, dirigi-me à janela e fiquei a olhar lá para fora, como se esperasse vê-lo na rua. Mas a rue Tremoulin estava silenciosa. Nada se movia além das sombras oscilantes dos álamos junto aos portões e o pequeno movimento de um criado parado ao portão de uma casa à esquerda, conversando com um vigia que sacudia o cachimbo para enfatizar o seu argumento. A casa zumbia tranquilamente a meu redor, com os preparativos do jantar ocorrendo na cave. Nenhum convidado era esperado esta noite, de modo que a azáfama de costume estava reduzida. Comíamos de maneira simples quando estávamos sozinhos. Sentei-me na cama e fechei os olhos, entrelaçando as mãos sobre o meu ventre cada vez mais volumoso, o tufo de cabelos agarrado com força, como se eu pudesse manter Jamie a salvo, se não soltasse. Eu teria agido a tempo? Teria a polícia encontrado Jack Randall antes de Jamie? E se tivessem chegado ao mesmo tempo, ou simplesmente a tempo de encontrar Jamie a desafiar Randall para um duelo formal? Esfreguei o cacho de cabelos entre o polegar e o indicador, espalhando as pontas cortadas, como um pequeno leque castanho avermelhado e âmbar. Bem, se assim tiver sido, ao menos ambos estarão a salvo. Na prisão, talvez, mas essa era uma consideração menos importante em comparação a outros perigos.